Depois que a gente ficou, você fez um estrago no meu coração. O nosso abraço encaixou, mas durou pouco tempo a nossa relação.